um episódio do Mesh. Do... Wow! Olá, amigos! Está começando mais um episódio do Rapidinhas do Mashdown Cast. Eu sou o Thiago Mendes. Estou na presença do meu caro amigo externo. Eu tô aqui. E eu estou aqui também na presença do meu caro amigo Iago. E aí, pessoal, tudo bom? E aí, galera? Hoje uma notícia... Calma aí. Você viu como é que o Iago fala tudo bom, cara? Parece que o ouvinte tá do lado dele, velho. Parece que o cara tá acompanhado em casa, viu? Sabe como é que é? Como assim? Não, você tá falando como se tivesse o cara do seu lado, velho. Ah, sei lá, normal. Tipo, já tá em normal. Casa, já acostumou. Véio. Você gosta de companhia, Iago? Tá afim de um jacaré? Como é que é? Não, obrigado. Ah, jacaré pra lá. Então, não gosto de jacaré, então manda vir. Depois da semana passada, a gente ter comentado, né, sobre um ataque de um hack, falando que havia um ataque de Godzilla em um local lá na Flórida, nos Estados Unidos. Essa semana a gente vê uma notícia relacionada a um réptil. Será que os répteis estão perseguindo a gente? Olha só. Vai saber, eu quero destruição, cara. Olha só. Em destruição. Um casal escutou um barulho no meio da noite e aí quando saíram de casa... depararam, meus amigos, com um jacaré americano, um alligator, de 2,4 metros de comprimento, na piscina da sua casa, lá de boa. Tipo, de boa na lagoa. Esse. Não, o engraçado é o seguinte, cara. O Ollie tá lá tomando banho, saca? E aí, 4 horas da manhã, bicho, ele tá ali, tipo assim... Aí, galera, eu tô aqui tomando banho na sua piscina, ó. Vem cá dar uma olhada e tal. Bicho, que barulho que o jacaré faz numa piscina, bicho? Pois é, na verdade, ele deve ter escutado barulho na hora que o bicho pulou lá dentro, né? O tibum, né? É, o tibum. É, ela disse que ela escutou as cadeiras, cara, que parecia uma tempestade. Acho que esbarrou nas cadeiras da piscina. Cara, e fica imaginando, da onde que essa porcaria saiu? Ah, mas na Califórnia tem jacaré tudo enquanto é canto, velho. Né? No esgoto? É comum, né? Olha só, olha aí. Não mexe. Não mexe com isso. Acontece que a dona da casa falou que foi uma história divertida, que ela espera que nunca mais aconteça. De tão divertido que foi. Susto, cara. Você acorda de madrugada pra ir ver um barulho no quintal, chega lá um jacaré gigante olhando pra você lá de boa, tipo assim, e aí? A água tá uma delícia, quer entrar? Ah, meu amigo, ele que ia entrar na minha churrasqueira, ia virar comida rapidinho, velho. Pois é, e meu cara amigo Iago, você já comeu carne de jacaré? Não, cara, eu nunca comi. Sempre fui da uma pessoa normal, sei lá. Não, mas tá liberado agora no Brasil, você pode comer. Você só não pode comer tartaruga. Tá liberado? Na verdade, você pode comer tartaruga, mas não pode falar pra ninguém. Unbelievable. Mas tartaruga deve ser nojento. Olha aí, tá liberado comer jacaré no Brasil? Tá liberado, assim. Tem os criadores certinho pra poder fazer. Você já comeu, externo, carne de jacaré? Cara, eu não comi, mas pelo que eu vejo, assim, eu tenho muita vontade de comer. Parece muito bom, cara. Você olha pro jacaré com aquela cara dele, aquele sorriso maroto dele, você acha que ele é suculento? Ai, meu amigo, a cabeça a gente arranca fora como o rabo, né? Eita, mania! Danada! Então, eu não tô entendendo. Como que você olha pro negócio e diz, ah, deve ser gostoso? O bicho é feio pra caramba. Não. Eu vi uma panela, né, já do jacaré cozido, entendeu? E tinha uma aparência espetacular, cara. Ah. Muito bom. Oh, awesome! É, parecia assim umas postas de peixe bem grande, carne bem branquinha, sabe? Parecia muito gostoso, cara. Sim, é bem branquinha mesmo. Eu já comi, cara, e é gostoso. O único problema aqui, na minha opinião, é que eu achei a carne um pouco gordurosa. É, né? Mas tem gosto de quê? Tem gosto de peixe? Como é que é? Eu achei bem parecido com frango, Esther. Frango, velho? Sempre é frango. Pô, tudo tem gosto de frango, bicho. É porque frango é um réptil. Que piadinha vai combinar? De novo? Fala maranho. Ah, ninguém percebeu. Ninguém percebeu, Esther. Mas realmente eu achei a carne muito parecida com frango, sim. Eu achei. É um frango, só que bem mais gorduroso, na minha opinião. Tudo que é estranho é negócio de frango. É. Tudo. É porque frango é um bicho estranho. É, o frango é um bicho esquisito. Você ou, parece com, ou parece com frango ou parece com peixe. É, por aí, mas frango é um bicho esquisito, né? Anda em duas patinhas, sabe? Tem gordinho, cheio de pena. Não voa. Não voa. Não voa, né? Pois é. Sabe o que é pior dessa história aí? É, imagina se o pessoal estivesse na piscina. Tudo bem, 4 horas da manhã era muito tarde, mas meia-noite. O pessoal tá nadando, se divertindo, e de repente um jacaré do teu lado. É, o Ollie aparece lá e fala aí, sai daí, galera, que eu vou entrar agora. E o Alligator, ele corre bastante, né? Você sabe mesmo. Sim, sim, é. Corre, é um absurdo. Ele é um animal ágil. Mas, assim, pro nosso ouvinte ficar mais tranquilo, se você se deparar com um jacaré, não se preocupe que ele não ataca na areia. Ele só ataca dentro d'água. Ou próximo, né? Porque aí ele consegue te arrastar. Não, na verdade ele te pega e te arrasta pra água. O nosso ouvinte vai se deparar com um jacaré com certeza. Tomara que não. Olha aí, tomara. De segundo o Iago, desejo que todos os nossos ouvintes encontrem um jacaré na vida. Se encontrar, dividam comigo. Olha aí. Então é isso, galera. Um abração e até mais. Até a próxima. Abraço, até mais.